Preciso me proteger. Eu sempre manejei bem as palavras, mas agora eu não sei o que dizer. Sua voz, tão calma, tão fria, penetrou lentamente. Congelou o meu orgulho e embaçou a minha mente. Vejo seu rosto nos aeroportos, nas ruas, nos cinemas, nos jornais. Vejo seus olhos nos faróis do meu carro. À noite ele sempre faróis do meu carro.